para o Chivec e acionamento, aguardando sua autorização. Segundo 397, aguarde. Aguarde. 1983, está pronto cópia? Afirmativo, pronto para cópia 1983. 983 está autorizado para Guarulhos, número voo 3620 via Upper Whisky 58. Decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, pós Eval, após posição Sagaz. O transponder 5170 e a frequência do controle 119.80. 85 2825-2545, obrigado, bom dia. Val Sagaz. Transponder 5170 e o controle 198, gol 993. 4, gol 93, chame pronto pushback acionamento, ajuste no 014. Gate 14, chamaremos pronto quando, para acionamento pushback no gate 4, 193. 397, copia. 397, prossiga. Voo 397 está autorizado para Ilhéus, o número voo 240, a rota DCT, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após Ilhéus, direto Ilhéus. O transponder 5165 e a frequência do controle 119.80. DCT Ilhéus, autorizado, nível 240, decola da 28, curva esquerda, Gole Eval Ilhéus. 5165, 198, gol 397. Tivemos um problema com a comissaria, eu vou lhe chamar quando estiver pronto para o pushback, o gol na 397. Quatro. Força aérea no 357, voa agora à direita, proa 220, seu limite é o curso do localizador, desça para 2000 pés, QNH1 no 0 no 4. Força aérea no 357, curva na direita para 220, descendo para 2000, alimentando o localizador. 397, posição 7, pushback acionamento. 397, autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, gol na 397. Aéreo 357, para estabilizar no curso localizador, curva à direita, proa 245, reporte estabilizado, autorizado ILS. Aéreo 357, direita 245, reporte aéreo estabilizado. Aguarde autorização para Recife, confirma o nível. 250. 350? 25. Gente, 250, aguarde cópia. É, saída provável, Aron Belim. Aron Belim, certo. Força aérea 357 estabilizado no localizador. Sim, tá visual com a pista, Força aérea 357. Ah, é negativo. Sim, te reporta visual com a pista. Força aérea visual 357. Sete quatro, autonomia 2:45 até na Aracaju. Táxi via Juliette, Alfa e Golf. Próxima táxi Golf vai chamar a torre em 118.3. Ajuste ano 0 no 4. Então bom voo, bom dia. Juliette, Alfa e Golf, próxima Golf 183 na torre, Golf 397, obrigado, bom domingo. Voador 1 no 8, 3. Posta 357, chama a torre 118.3. Salvador, posta aérea 357, está na final do procedimento Yankee, para a cabeceira 28, consegue a baixada travada. Pista 28, livre vento 250 graus com 08 nós. Né, 126, aguardando autorizações, quando autorizar, suspensionamento. Questionamento. Protocópia. Prossiga para o 3602. A 3602 está autorizado para Porto Seguro, número voo 300, via Upper Whisky 50, posição B10, após direto Porto Seguro. Decola da pista 28, com curva esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após posição Eudes. O transponder 5172. E a frequência do controle 119.80. 300 por seguro, por isso 50B10 após direto, pista 28, curva esquerda, vale Eval Eudes 5172 no transponder, 198 ao controle, o TAM 3602. Ah, chame pronto, TAM 3602, ajuste ao 0 no 4. Chamará. 76726, copia. Copia. 76726 está autorizado para Recife, número voo 250, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com curva à direita após a decolagem na saída Aron, transição Melim. Transponder 5173 e a frequência do controle 119.80. Afirmativo autorizado, Recife 250, via Upper Whisky 58, saída Aron Melim. Decola 28, curva à direita. Controle 198573, eu transpondo o M6726, puxa em questionamento. Transponder 5173. 5173. O M7726, correto. com ajuste no 0 no 4, está autorizado pushback sinalmente, chame para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, vai ser o Gol no 983, gate 4, pushback acionamento, só. Gol no 983, vai aguardar, mantém a posição, será o número 2 no setor. Aguardando, 983. Paulo, confirmando com o TAM 3602, é, qual levar o Eudes para o TAM 3602 ou uma outra posição? Papatango Juliette Charles Zulu, aciona identificação. Autorizado chegada CARI, reporte no ideal de descida Juliette Charles Zulu. Queria confirmar, Salvador está operando visual, cara? Sim, Juliette Charles Zulu, Salvador está operando visual, mantenha-se então em condições visuais, reporte no ideal de descida Juliette Charles Zulu. Positivo, está 62 milhas, está no ponto de descida, condição de aproar direto para Ipi. 602 corrigindo então, decolador 28 com curva à esquerda na Gole Eval após direto para o seguro. Gole Eval seguro, 3602, obrigado. Para ingresso, corredor Interlagos, Juliette Charles Zulu. Positivo, desce a 2500 com 90 no 3, direto para Ipi, reportará corredor Interlagos, Juliette Charles Zulu. Controle Salvador, Gol no 260. Passando nível 180 em descida para 150, frente da Tango. Gol no 260, aciona identificação, autorizado via chegada CARI, desça para 2000 pés, QNH1 no 0, 14 agora em Salvador. Para 2000 pés, 104, chegada CARI, gol no 260. Autorizado via CARI, gol no 260. Frente via, gol no 260. 97. Gol no 397, a linha mantém cabeceira 28. A linha mantém 28, gol no 397. Controle Salvador, bom dia, gol no 014. Gol no 014, aciona identificação, autorizado. Chegada CARI, desça para nível 050, reduz a velocidade para 250 nós. A CARI reduzindo para 250, autorizado até os 50. 10, 14. Autorizado a decolar, pista 28, vento 240 graus, 139. 1397, iniciando. Para o táxi web 672695, 3 horas e 20, Fortaleza. Gate web 6726, táxi via Índia, Alfa, e vai reportar próximo a taxiway Golf. Índia, Alfa, reportando a próxima Golf 6726. Voo no 397, contato radar na decolagem, suba, mantenha nível 240, saída gole. Na saída gole, subindo para 240, voo no 397. Voe Gole, após Eval, após Hernan, repito, Hernan, e após direto Ilhéus, voo 397. Voo 397, voa Gole, Eval, depois Hernan, depois Ilhéus, confia. Afirmo, voo 397. No 04, informo que está 2.5 milhas à esquerda da rota. Gol 104. Negativo, sua mensagem foi entrecortada. Continue. Gol no 04, confirme, está fazendo desvios? 104, desvios. Bom dia, mensagem, deixa eu ver. Salve para o táxi Gol no 983 com 116 a bordo, autonomia 4 horas e 12 minutos, São Fernando Galeão. Negativo, estão na interceptação do arco DME. Seria radial 214. Gol no 04. Ajuste para interceptar a chegada CARI. A chegada CARI foi autorizada. Gol 10-14. Chegada CARI, 10-14. Ah, 3602. Fábio 6726, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 28, vento 240 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, 28, 6726. No 397, chama agora Centro Recife, 128-8, alterne 126-4. 288-264 com Centro Recife, gol 1397, obrigado. Vento 230 graus, 129. 7, Juliette, Charles Zulu, desça agora para 1.500 pés. Quem negar 1-0, 1-3, Juliette, Charles Zulu. Carona de Juliette, 1-0, 1-3, Juliette, Charles Zulu. Salvador, bom dia, é o 3196 Quatango, está cruzando 200. 3196, senhor, identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 060, reduza a velocidade. Corrigindo, mantenha a velocidade, informe a velocidade de cada, então 3196. Agora 270 nós para o 060 na CARI, né? Se escuta, é o 3196. Gente, mantenha a velocidade, desça para nível 060, então 3196. 060, tá mantendo 270. É o número 1 ou não? Número 4, na aproximação, então 3196. Oxe, então tá bom, obrigado. Chame controle 119.8. 198, boa. Meia da Webjet. 7726, contato radar na decolagem, saída Aron, submantenha nível 250. Aron 250, 6726 da UEB. Autoriza o PES para o Juliette Charles Zulu. Papatango Juliette Charles Zulu, desça para 1.500 pés, reposto vertical de Paripe. Positivo, atingiu 1.500, solicita 1.000 pés. Autorizado, meu pé, Juliette Arzulu. Descendo para no meu pé, Juliette Arzulu. Gente, táxi via Índia, Alfa e próximo a Golf, vai chamar a torre 183, ajuste 1-0-1-3. Meu movô, bom dia, o tanto 3602. Índia, Alfa, próximo a Golf 183 com 1013. Ótimo domingo a todos. Paulo, é o TAM 3602. Estávamos esquecendo de lhe informar. É, nós estamos carregando órgão para transplante. Só confirme de 309? É o TAM 3602. Por favor, informar o controle que a gente acabou esquecendo de lhe avisar no Paulo. Ok, sim, a gente informa para o controle, ok? Obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 4106. Azul 4106, senhor, identificação, autorizado chegada CARI, desse mantenha nível 070. Azul 4106, chegou, controle de chegada CARI, deve falar aqui. Desce para nível 070, Azul 4106. 070-4106. É, Charles Zulu, ainda está na escuta do controle Salvador? Gente, vou indo pro a de Paripe, Juliette, Charles Zulu, reporte na vertical de Paripe. Charles Zulu,